é tráfico de droga. Você já sabe, não é bobo. Dona Maria dá no fogo, querendo uma parte do soco. A moça sem parte do jogo. Referência no mercado e varejo nacional. Qualidade, pensamos no consumidor final. Melhor preço, melhor produto, melhor local. Clientes do Cabana Terminal, tenho verde. Clientes do Cabana Terminal.